Guerreirão e seu comando sonoro. Bora, cheio da bola. Vai. Quero ver assim, ó. Dali, Bruninho do Comércio. Bora, cheio da bola, assim, ó. Oi! Choquinha do Paysandu, joga a mão pra cima e faz barulho! E a galera do Leão, cadê? Vai, vai, vai! Comitiva da saudade junto ao missionário. A mochila legal aqui, ó. Daqui a pouquinho tem muita saudade. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Olha o Mauro, muita onda esse moleque. Deep in my heart there's desire. Vamos baixar mais um pouquinho aqui, viu? Vamos só na manhã. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living. Hoje, domingão, nossa onda aí no Clube Crescespa, aí no Sideral. Oi! Toda a equipe bate forte também, batendo tudo mais um pouquinho. Um abraço do Farias. Vai, segura, segura, segura, segura, segura, segura, garoto. Bora, minha galera, GDC. Só pra esquentar legal o clima aqui, ó. Vamos nessa! Segura onda! Guerreirão, o comando sonoro está no ar. Nosso amigo Mauro, o mascote da Bate Forte. Toda a família Marajora também em peso. Tá o chile legal. Só pra esquentar o clima assim, ó. DJ Júnior Faria. Vai, nosso guerreirão. Se deixar, te toca, meu irmão. Vamos lá. dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, Domingão hoje é no Clube Grecespa, aí no Sideral. Vai ser toca tudo, meu irmão. E a comitiva da Solidade vem pelo canto, só de bom. Em janeiro tem Guerreirão lá no Marajó. Família Marajoara vai levar o somzão pra fazer um. Oi! Oi! Oi! Dezembro tem um bingo beneficente aqui no Copa Som, toda a galera já convidada pra curtir legal. É o nosso guerreiro chegando com tudo. Paraenses, escutem. Oi? Aqui, Guerreirão, uma viagem ao mundo da música. É assim, ó. Quero ver. Vai. Galera GDC, é sucesso em todo o Pará. Quero ver tu dançar com ela agora. Ela tira meu sossego toda vez que chega perto de mim. Não contente meu. Nossa amiga Landica também já por aqui. Tá curtindo, sai de boa. Bora, maninha. Toda vez que eu a vejo, enfim. E aí, como é que é? Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. E dance, dance. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher? Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe comigo. Ela mexe com meu corpo. E as músicas vão pra Betinha. Alô, Betinha. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de. Quero ver se tu dança. Quero ver, DJ Júnior Faria. Quando florescer. E aí? Mas logo amanhecer. Você minha. Agora você faz o G. Meu bem, eu te amo. Bora aqui, bora, bora. Quando acontecer. Mas logo florescer. Vida normal e meu amigo legal. Tudo que toca só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Vai, vai! horas assim, ó. Tudo que toca, só me resta dizer. Diz pra mim. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. E aí, meu bem? Meu bem, eu te amo. E a cuca? De cuca legal. E etc e coisa e tal. Lá vem mais um. De mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. De mentirinha o destino me aponta, serás para mim. DJ Júnior Farias, arrebenta! Essas mentirinhas são como continhas de um rosário lindo. Nunca vou rezando e por ti esperando. Só por ti esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. De mentirinha eu escondo a emoção pra viver sem chorar. Essas mentirinhas tolas não são minhas. Formam meu castelo deslumbrante e belo, onde eu fico esperando. Só por ti esperando. De mentirinha eu afasto a solidão se a sua ausência deixar. De mentirinha abro meu coração. E as mentirinhas? Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Segura, mãe! Que de mentirinha não se queixa. Olha o caqueiro. Oi, como é que é? Olha o parceiro Mosquito, só de boa. Olha o Mosquito! Essas mentirinhas tolas não são minhas. Formam meu castelo deslumbrante e belo, onde eu fico esperando. Só São Paulo 5, Corinthians 3. Muitão da galera do futebol. Onde eu fico esperando. Bora dançar! Bora dançar, mano! Dale, meu querido, que a tribo está em festa. Só se for assim, assim. Cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. E só é da boca pra fora que você diz que me adora e assim me engana. Não quero mais viver assim, pra que tentar me iludir. Família Marajoara, gostinho legal por aqui, ó. Aqui no lado do Guerreirão. Que você não. E aí, DJ Duda? Sabe, amor. Oi? Diga, diga que é verdade. Que só por piedade você vive comigo. E a comitiva da Soledade. Diga, diga que é verdade. Saudade. Que só por você vive comigo. Vamos dançar, vamos dançar. Você jamais gostou de mim. Eu sei. E aí, Mauro? Não adianta esconder. Olha o parceiro KM, juntamente com o Mauro também, desde cedo. Não, já tomando todos por aqui, ó. Não faz. Já descobri. Guerreirão. Já perdi toda a esperança. E aí? De ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser enganado. Quero ver tu dançar com ele. Quero ver, quero ver. Assim, ó. Galera, GDC. Um, dois, três. Segura aqui agora. Parceiro Antônio, aí da família Marajoara. Bora, Antônio! Sonzão Guerreirão. você está com o Júnior Faria. É aqui no nosso Guerreirão. É muita onda. Vai, vai, vai. Parceiro Marquinho também. Ele e toda a galera da família. É a Marajuara. Minha solidão não tem mais razão. Hoje eu sei, pois te encontrei, não vou te perder. Eu quero te amar. Aí, produção, acendeu uma luz aqui, por gentileza. Vamos nessa, vai! Só no carqueado, meu irmão. Pode crer, é isso aí. Ouça o meu conselho. Não tem. Segura! Sugar baby love. Sugar baby love. Não quero te ver triste. Vamos dançar! Olha, parceiro, o amigo da equipe, Papo Show. Tá curtindo por aqui com Farias? Um abraço pra ti, garoto. Oba! Quero ver assim, ó. Vamos dançar, vamos! Guerreiro! Meu olhar distante. Que que tu é? Sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Diz pra mim, diz. Numa ânsia louca te beijar tua boca. Vamos nessa, vamos aí. Outra vez te amar. E aí? Eu tentei em vão me acostumar. Olha meu parceiro, o chão, Joelson. Nosso amigo Mauro Júnior, o Henrique, a Nádia, a Marcela, Kátia, toda a comitiva. Me ama, oi. Finge até me engana. Galera do Corinthians também. Se rosque meus braços. Tá curtindo? Me mata de amor. Me ama. Será Corinthians campeão, é? Até me olha lá. Engana. Se rosque meus braços. Me mata de amor. Oi. DJ Bruninho do Comércio, a marca que faz a sua mídia. Fala, equipe, bate forte, curtindo aqui, ó. Um abraço. Eu ando sozinho. DJ Júnior Faria. E no meu caminho, tudo é solidão. Você me faz. É o parceiro Tyson. É a equipe bate forte. Nossa amiga Valéria também dá um giro por aqui, ó. Tá de boa. E aí, Mauro? Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engana. Se enrosque meus braços, me mata de amor. Oi! Me ama. Só pra relembrar, hein? Júnior Farias. E aí, Joelson? Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Sonzão Guerreirão. Eu olho teu retrato preso na... Olha, na frente tem o arroz com galinha, também tem o tacacá, tem a batata frita pra tirar o gosto do gogelão. Fico assim na mão. Vamos nessa, vai! Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Um, dois, três, vai! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Essa é a música do chão, é? Olha lá! Não vou me contentar em te amar. Ai, ai, ai. Chama o segurança pra botar ele pra fora. Caixão! Tô louco por você. Tô louco por você. Vamos nessa, só na mão aqui, ó. Toda a família Marajoara por aqui pelo lado. Tomando todas e mais algumas. Um abraço do Júnior Farias. E aí, DJ Duda? Eu olho teu retrato preso na parede. Um abraço. Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar o meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E aí? E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Dale, meu guerreiro, que a tribo está em festa. Vai em festa, senhor! Quero ver no caqueado agora. Sim, segura, segura, segura, segura. Um, dois, três, e agora? E aí, Mário? Vamos nessa! No caqueiro! Eu quero ir contigo, amor. O super dinâmico é o magnífico. E a galera da comitiva da Soledade de Coracia, ó. Toca aí, DJ Net. Todo mundo junto e misturado por aqui, ó. Criado com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico. Super dinâmico, é o magnífico. Super dinâmico, é o magnífico. Super dinâmico, essa é a nova onda. E vai esquentar, e vai esquentar. Agora segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. É agora, maninho. Vai! DJ Bruninho do Comércio. Chora o caquear, garoto. Diga, conhece, rapaz. Essa conhece. E aí, Almir? Chora o que eu quero, garoto. Olha, o Júnior conhece também, viu? Vamos lá. Olha que bom! Cadê o chão, hein? O homem do caqueado. Bora, chão! Nunca na metrópole. Soledade, já prometendo invadir o Clube Crescefa. É hoje, domingão, Guerreirão. cima, meu DJ. Só no caqueiro! Alô, mano, você tá dançando com o Guerreirão. E no comando, ele, DJ Juno Faria. É muito! Olha o caqueiro, garoto! E olha só, e olha só! Sura! Olha o parceiro Iago do Riso! Tá curtindo só de bola, Iago! Pra cima, menino! Olha quem é o cara! DJ Leandro! É você, mais ninguém! Vamos junto! Quero! Toda a equipe Família Marajoara já prometendo levar o Guerreirão de Janeiro. Vai ser muito bom, Dona Marajó. E aí, Marquinho? Já, já, eu quero ver todo mundo no seu agarradinho. Fazendo aquele cafuné. E aí, Londica? Só na mãe. Olha, parceiro de Milson também, só no guaquiara. Bora, Maninho! Seu Guerreirão! Um som com o mais alto padrão de qualidade do estado do Pará. É aqui, ó! Guerreirão está aqui. Tamo na! Só pra quem vai dançar agora! Quero ver, quero ver! É bem na amanhecer, ó! GDC! Me dediquei demais no amor. Duvido do pegar gato e dançar agarradinho. Quero ver. E assim precisava como eu. E flores vi então surgir. O sol nascer como a canção que chega e faz feliz meu coração. E aí, comitiva da soledade? Sonhei demais. Bora pra cima, pra cima. Mas tão breve. Breve você vem dizer que gosta. Gosta de um outro alguém e não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. É pra dançar, Gardinha. E aí, Cissa? Tão simples. Só no carro. E tão simples é a solução. Como é que é? Não é masoquismo. É assim. Hoje gostar da solidão. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é mais o que. Pra te dançar com ela. Hoje gostar da solidão. dediquei demais no amor que eu vi na... Vamos nessa, só na manhã! Você disse que carente assim precisava... Parceiro Toca do Lobo, esse é considerado no baile, meu. Flores vi então surgir. E aí, Mauro? Joel, também a Marcela, toda a galera. E aí, chão? Bora pra cima, garoto! E faz feliz mil corações e assim sonhei demais. Mas tão breve. E aí, Marquinho? A galera do Marajó, toda a família Marajó, um abraço pra vocês. Gosta de um outro alguém e não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Quero ver tu dançar, Gardim. Arrepia de queijo no Faria. Só se for assim, ó. Essa não, covarde. É agora, Joelson, vai. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Tu é doida. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei. Olha, Valéria, só relembrando. Em ser feliz e agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Pra te dançar com ela. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer. Como é que é? Eras tudo pra mim. Este é Guerreirão. Estamos aqui na quadra do Copa Som. E hoje, pela parte do dia, Clube Crescente para o Sideral. Vai ser muito. Eu só pensei em ser feliz. Já estás? E agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra... Quero ouvir tu dançar com ele. Se você for, quero ver, quero ver. Não esqueça da esteira do chapéu. Só pra relembrar, vai. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Aí tu vai dançando com ela bem na mora. Quero ver. Quando você for, eita, guerreirão! Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Parceiro Hélio, primeira dama, Creuza. No sistema. Abraço pra ti. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Solomão! E existem muito mais coisas bonitas em Recife. é pra gente recordar. Quero ver do nosso agora. DJ Júnior Farias arrebentando. Vira avião. Desce, meu amor. E cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. Nossa amiga Creuza, agora ela virou papão. De Deus, tá sabendo? De mim. Será? E você. Diga que você pretende tudo deixar. E aí, Elio? Que só lhe interessa da vida poder me amar. Ir morar comigo numa ilha dessa. E aí, como é que é? Em alto mar, que tenha um barco. Olha o parceiro Almi aí do Pop Show. Fala, Almi! Ficar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe. Confusão da vida agitada. Vamos dançar! Da poluição. E a tarde... Aí na frente tem o arroz com galinha, tem o tacacá, batata frita pra tirar o gosto. Aí em frente a festa. Vou pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir. O amigo do cão é o Raçudo. Viola, a galera aqui do Riso, tá gostando legal. Canção. Um abraço do Farias. Aqui do Leandro também. Ô Michel, homem do Nova Som. Quero ver tu dançar assim, ó. Quero ver. E tá valendo. Só pra te dançar com ela. Olha essa da cinza, viu? Ô, Tico da... Isso vai dar problema. Eu não te amo. Algo tanto estamos juntos. Vamos dançar, Garradinho, vamos! Mas voltando àquele assunto, será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. E aí, Frigida? Frigida, você diz que é Frigida, mas não me deixa fulminar. Como é que é? Que eu corto em minha cama, você me... Frigida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vai pra onde? Vamos pra cama. Ih, agora. Hora do amor. É isso aí. Vamos nessa, relembrando. Diz pra mim. Há algum tempo estamos juntos, mas voltando àquele assunto. Só pra relembrar, senhor. Será que hoje dá? Como é que é? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Este é Guerreirão. Deixe de lado a vaidade. Bem, olha o volume, bem na manha, bem na manha. E aí, Frigida? Frigida! Você me diz que é frígida, mas não me deixa pulinar. Teu corpo em minha cama, você me engana. Aí na frente ainda tem o tacacá, viu, gente? Frígida, apimentado o tacacá, pra tirar o gosto e congelar. Vamos lá! Vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra onde? Cama. Bora, meu guerreiro! Bora Vamos então, vai! Só se for assim! Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a mim. E aí, comitiva da Soledade! Toda a galera gostinho legal. Espera, parceiro Joelson Mauro, o chão. E aí, toca! A Marcela também, bora lá! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. Olha o parceiro, olha a primeira dama, hoje dando uma forra, filho. Um abraço pra ti. Família Marajoara, pra quem pensa também. Tá curtindo legal. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Bora, relembrando! Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. E aí, como é que é? Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. E é o melhor da saudade e o Guerreirão detonando. Hoje aqui no Copa São pra galera gostosa. Bora que bom! Bora sim! Só no gingado. DJ Júnior Farias derramando um mar de saudade. Sonzão Guerreiro. Bora, coxinha, bora! Hoje tem Clube Crescespa, a partir das 10 da manhã, o Guerreirão detonando! Você nasceu da união de dois corpos. Aí tu vai dançando com ela, quero ver! Sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido. Agora você faz exigir. Você vem, pode ficar nosso amor. Aí toda a família Marajoara também já prometendo levar o Guerreirão em janeiro lá no Marajó. E aí? Raninha, você é o nosso anjo, és a nossa canção. Diz pra mim. E onde quer que eu vá, estarás sempre. Agora só tem o tacacá aí na frente, viu? Pra tirar o gosto congelado. Oi! Rana, uau, uau, uau, minha rana. Com você aprendi ter um amor sem fim. Rana, uau, uau, uau, nossa rana. Quero ter você pra sempre junto de mim. Vamos nessa, relembrando! Dançando, vai! É o terceiro ano de tradição Jacine Mário Veteró. Depósito de bebidas JK. Aninha, é muito bom. Você é o nosso anjo, és a nossa canção. Segura, vai! E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Rana, oh, oh, oh, Rana. Segura. Rana, oh, oh, oh, oh, minha Rana. É aquelas pra relembrar. Com você aprendi. Hoje aqui no Copa Som. E senti o desprazer. Quero ver, quero ver. Sei que estava errado. Olha só! prazer. Olha, parceiro Renato, homem da produção. Bora, Renato! Vem embora, vem te embora. Tenha seu preço. Eu sei que não mereço a vida sem você. Embora tudo tenha seu preço, eu sei que não mereço a vida sem você. Mas a minha vida mudou e meu amor aumentou. Se você está sem amor, volta pra mim. Olha só, dia 9 de dezembro, confraternização aí dos feirantes lá do comércio de Belém. Som Guerreirão, vamos estar por lá, fazendo onda legal. Dia 9 de dezembro, mas se eu toca tudo na pressão. Vamos dançar! Toda a família Marajoara por aqui, ó. Junto e misturado. Tá curtindo com Farias. E aí, Antônio? E agora? Que de tantas que eu fiz, você foi infeliz. De Marquinhos pra Narcisa, sentiu desprazer. Oi! Sei que estava errado. Vamos dançar, vamos! Que é pra recordar. Tá aí, Bruninho do Comércio. Todo mundo abrindo o coração. Agora vai. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Vamos nessa. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Só pra relembrar, senhor. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. E a saudade gostosa. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe Guerreirão dentro do seu coração. Depósito de bebidas JK, uma organização Jessinho e Cat. Chego! Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Deixa o amor entrar, deixa. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. DJ Júnior Faria. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Lá vem mais um. Se for assim. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão... Tá gravando? Um amor mais ousado é... Acho que sim. Ainda acho. Ao entre quatro paredes de tudo se faz. Depois da sabotagem, acho que dá. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Vamos dançar, vamos! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. E o Anderson, Duda? Por outro, e o Anderson? Sua fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Gostoso demais esses momentos. Vamos relembrar! Casse o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção o som bater forte dentro do seu peito. Diz pra mim! Não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. E aí? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. Olha meu parceiro Hélio, primeira dama, Creuza. Por aqui só de boa. Que é que tu é? Eu sou seu fã. Vai Sandu ganhou, foi? Não cai mais, né? Tá de parabéns, torcida do Paysandu. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu para aproveitar. Perdeu? Enquanto olha o golpe. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Vamos dançar, vamos! Não se intimide, se abra, é seu direito. Quero medo dançar com ele. Quero ver, quero ver. É a saudade. E aí, meu amor? Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Vamos lá, relembrando! Nossas roupas no chão. Olha como estiver a solidariedade tá por aqui, ó. Desde cedo, nosso amigo Chão, o Joel, o São Mauro, o nosso amor, Júnior Toca do Louro, o Henrique, a Nádia, Marcela, a Kátia, toda a comitiva da solidariedade. Entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Segura, vai! Guerreirão. Nossa domingueira hoje, lá pelo Clube Cresespa, lá no Sideral. Olha que bom! Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor. A vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo. Diz pra mim. Que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Eita, que saudade, garoto! Só se for assim, ó. Aí, meu parceiro Antônio. Galera, família Marajoa. Segura! Você me diz palavras bonitas. E aí, comitiva da Soledade? E com carinho aos poucos me excita. Eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Só na mão aqui, vai! Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. pra mim. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Só naquelas pra recordar. Só naquelas. A marca das mídias do comércio é Bruninho. Quero ver, quero ver. E aí, Landica? Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você... O Hélio só lembra lá do Maranhão. O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio-dia eu sou fã. Só pra relembrar do prato que você me serve. Família Marajó em peso por aqui. Esse prato é um recheio de amor e carinho. Sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. Chorar, pra quê? Nossa, amigo Marquinho também. Vou chorar. Ainda foi minha Marajoara. Alô, Marquinho! Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Vamos nessa, relembrando legal. No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra... É Júnior Faria! Eu vou com a boca aqui, tendo em desejo. Aqui no Guerreirão! Novamente, você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você Hélio comigo e não vou mais. Passarela é a primeira dama. Só de boa por aqui. Meu alimento é o amor que você me dá. Quero ver tu dançar isso aqui. Uhul! Não quero seu dinheiro. Betânia era mãe, Sassá e Macaquinho. Não quero seu. Toda a equipe coxinha legal. Só desejo amor sincero. Só quero você. Uhul! O seu beijo quente. Quero só pra mim. Vamos ser dois amantes. Diz pra mim. Vamos juntos dizer. Isso. Isso é o que é. É o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco tem que ser você. Me beije, me aperte. Quero teu calor. E serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. É o amor. Vamos relembrando, vai! É o amor. Oh. Hey, baby. Agora, o Pará tem um som completo. Guerreirão, o som que faz a diferença pra você. Vamos dançar, vamos! Só se for assim agora! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você. Vamos lá, relembrando! Com tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim. Pra mim. Pra mim. Vamos coração. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo DJ Júnior Faria. De você foi tanta dor que... Olha o volume bem na manequim, ó. Eu não, ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Vamos lá, Júnior Farias. Segura mais uma. O que aconteceu com a minha vida? Estou tão sozinho sem você, querida. Você foi embora e nem disse adeus. Saiu sem destino, sem lembrar o que e a comitiva da Soledade junto e misturado por aqui, ó. Quero te amar. Está... Parceiro Chão, Joelson. O Mauro Júnior Rick. Vou te buscar. Também que a Nádia, a Marcela e a Kátia. Até nunca nada, baby. Não se esconda, por favor. Sua presença faz falta ainda. Não suporto. E aí, Ladica? Volta pelo nosso amor, querido. Vai dançando com ela, bem gostoso. Ah, como eu queria estar ao seu lado. Alô, telefone, eu mande um recado. Me diz se você tem outro namorado. Liga pra mim. Nunca mesmo dá nada desse. Você não deu a você. Aí, chão! O meu coração, chão! Aí, comitiva da Soledade! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo. Essa música é muito pai dega, o Guerreirão Deton. Que já existe. Bora, Farias! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Diz como é que é. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Pra relembrar. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você adeus. Você brincou com os meus sentimentos. E aí, como é que é? Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Aí tu diz: você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Mais um! meu diário, o tempo não quer passar. Pra te dançar com ela. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo. E aí, como é que é? Por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Só pra relembrar. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Comando Sonoro. E o nosso guerreirão aqui no Copa Som. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute o estado. Nosso amigo Negão Raçudo e a primeira dama tá curtindo por aqui, ó. Um abraço pra ti. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro. Segura, garoto. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. E aí, como é que é? Ai, como eu adoro amar você. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, tu vai dançando com ela. Ai, como eu adoro amar você. É puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. Olha, dia 10 tem o Bingão Beneficente aqui na quadra do Copa Som. Copa Som arrebentando. Dia 10 de dezembro aqui, ó. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Júnior Farias. E agora? Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. E aí, parceiro Almi? Aí do Bob Show. Agostinho legal aqui. Um abraço. Sem ninguém com quem sair. Esta noite. Vamos nessa, DJ Farias. É a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Parceiro Gabriel. Mais uma vez. Ele é modelo. Está aí no lado. Junto com a família Marajoara. Sem ter pra onde ir. Um abraço pra todos aí. Sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. E aí, Marquinho? Esta noite eu quero. Vontade de viver. Bora que é pra relembrar, senhor. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Nosso amigo João, Antônio, a Nilda, toda a galera da família Marajoara. Um solo caquero por ali. Vamos nessa, coxinha. Mais uma noite sem amor. Presidente Chão aí da comitiva. Aí, Chão. Mais uma vez. Parceiro Joelson também. Estou. Alô, Júnior. Alô, Henrique. Ei, Marcelo. A Nádia. E aí, Katia Mauro. Com quem sair esta noite? É a noite do meu fim. Souzão Guerreirão, só na recordação. Toma mais uma. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Vou navegar. Vamos nessa, mãe! Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Lá fora, saudade é de logo voltar. E aí, Antônio, só lugar que era, mani! Mas sou um pescador. Olha o parceiro Mosquito ali pelo canto, só de boa. Alô, Mosquito! Meu alento é apenas as ondas do mar. E aí, Ladica? O sol, só de boa. O ar, o sol e o luar. O sol e o luar. É! Guerreirão e o comando sonoro. E a gente vai relembrando, bem na mão. Segura. Lanço minha rede no meio do mar. Olha só. Peço ao meu Deus pra me ajudar. Pra logo eu... Parceiro Diria e Duda, o homem aí do Safadão Digital. Um abraço pra você. Calmo. E aí, Duda? Está brando, eu ligo o motor. E aí, o Dog? Cadê o Dog, hein? Voltando. Dog Safadão, moral. Chega. Cadê o cão? Estou me queimando de tantos desejos. Mecânico Celso Nielson, tá curtindo aqui, ó. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Bora que é pra relembrar. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. É agora sim. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar. E aí, comitiva? Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Ausência na missa. A comitiva da valor. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também. Já já, música ao vivo. DJ Claudinho Ventibara também já no sistema. Daqui a pouquinho tempo ali. Você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã. Olha só. Eu iria esse ato de piedade. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui. DJ Júnior Faria. Mas você também podia marcar. Vamos dançar, vamos! Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. E vamos nessa caquinha do vai, vai, vai. Segura, mãe! Segura, garoto! É assim, ó. Vamos nessa, DJ Faria. Vamos subir na manhã. E a galera tá aqui, a da Simone. Amo a beleza dos teus olhos. Amo teu jeitinho encantador. Toda rapaziada, família Marajoara. Está aqui na frente com o show legal. Um abraço, Júnior Faria. Meu amor. Pode crer. Amo amo a doçura dos teus lábios. Em janeiro no Marajó, nosso guerreirão. Amo teu jeitinho. Vamos junto, misturado. Me deixa apaixonado com vontade de cantar. E aí, Marquinho? Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida. Qual é dos atrevidos? Lá no Marajó vai receber o guerreirão de Regino Farias. Você é toda comitiva, Nilo Camis, tem muito mais. Tímida, vamos desempregar o Nilo. Vamos levar ele pra lá. Tímida, muito tímida, meu amor. Olha meu parceiro Hélio, primeira dama. Desde cedo o cheiro aqui, ó. Hoje ela virou papão, né? Eu tô sabendo. Adoro o sabor. Bem, vamos pela amor de Deus. Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Vamos nessa, vai! Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida. Tá virando e tá virando e tá virando. Quero ver assim, assim, ó. Oi, como é que é? É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me... DJ Júnior Faria. No segundo eu vi que estava apaixonada. Não pude em nada. Toda comitiva do cenário por aí, ó. Tá curtindo, sai de boa. Parceiro Chão, Joelson Mauro, Júnior Henrique, a Nádia Marcela, Kátia e Joelson. O guerreirão vai completo lá pro Marajó. Vamos lá. Quero ver assim, ó. As melhores, o show e as marcantes. Vamos dançar com ela, mãe. Em janeiro, o guerreirão completíssimo lá no Marajó. Promoção Família Marajó. Fora dos atrevidos. Ai! Você é fogo, céu, a fé. Bora que é muito! É tanto amor invadindo o meu espírito. Venha com seu beijo me envolver. E deixe, deixe. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você. Som com o mais alto padrão de qualidade do estado do Pará. Guerreirão está aqui.